PicMe, faz o Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. E o nome do assunto é... É o Big, é o Big, é o Big Man. E tá querendo se envolver, dando uma de romântico, manda flor e chocolate. Isso não tá mais rolando, é que elas gostam do prazer, mas prefere a revoada e alguém pra bancar sua vidinha de balada. Se tu quer pegar novinha e fazer elas felizes, vai, vai, faz o Pix, faz, faz, faz o Pix, vai, faz o Pix, faz, faz o Pix. Se tu quer pegar novinha e fazer elas felizes, vai, vai, faz o Pix, faz, faz, faz o Pix, vai, faz o Pix, faz, faz o Pix. Big Man, te amo. E o nome do assunto é... É o Big Man. Pra bater no paredão. Portal do Arrocha. E tá querendo se envolver, dando uma de romântico, manda flor e chocolate. Isso não tá mais rolando, é que elas gostam do prazer, mas prefere a revoada e alguém pra bancar sua vidinha de balada. Se tu quer pegar novinha e fazer elas felizes, vai, vai, faz o Pix, faz, faz, faz o Pix, vai, faz o Pix, faz, faz o Pix. Se tu quer pegar novinha e fazer elas felizes, vai, vai, faz o Pix, faz, faz, faz o Pix, vai, faz o Pix, faz, faz o Pix. Big Man, manda outro, vai. Eu adoro. É mais uma do MS. Pra bater no paredão. Faz o Pix. Se tu quer pegar novinha e fazer elas felizes, faz, faz, faz o Pix, faz o Pix.